Rádio Alerj Notícia. O Fórum Permanente de Desenvolvimento da Alerj comemora 10 anos com o debate sobre o Rio, presente e futuro. Representantes das entidades que compõem os grupos discursaram sobre os temas de desenvolvimento sustentável, agronegócio, educação, infraestrutura e tributação. O presidente da Casa, deputado Paulo Melo, avaliou a importância do fórum. Contribuiu para soluções também. Nós aqui empreendemos um processo discussório muito grande, mas também um processo decisório. Através dos subsídios que nós colhemos nas reuniões das câmaras setoriais, nós, muitas das vezes, esses subsídios serviram de forma muito determinada para que a gente pudesse mudar projetos de leis, aperfeiçoassem medidas que vêm do próprio governo do Estado e estabelecesse, que é o mais importante, um canal permanente de negociação. O evento ocorreu nesta terça, 13 de agosto, no plenário Barbosa Sobrinho, do Palácio Tiradentes. A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira, falou sobre a importância do Estado do Rio ter entidades reunidas junto com o Poder Legislativo Estadual. Eu fiz uma referência a dois aspectos importantes. A cidade do Rio de Janeiro sediou as duas maiores cúpulas globais de desenvolvimento sustentável, a Rio 92 e a Rio Mais 20. A Rio Mais 20 foi a maior conferência das Nações Unidas de desenvolvimento sustentável. Fez a maior mobilização social. É uma cidade que traduz ou faz uma síntese do Brasil nas suas várias expressões. E que tem uma vocação para a inovação. Sempre esteve na fronteira de uma sociedade que quer se transformar para uma sociedade de bem-estar. Eu tenho a firme convicção que nós temos, não só pelas universidades que aqui estão, pela liderança do seu povo, pelas qualidades, os recursos naturais que a cidade, o Estado do Rio de Janeiro tem, que nós temos uma oportunidade ímpar de incrementar aquilo que é o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica social e o desenvolvimento sustentável. O presidente do Conselho de Empresas de Políticas Econômicas da Associação Comercial do Rio, Marcílio Moreira, finalizou a cerimônia elogiando a participação dos diversos grupos envolvidos. Exatamente, o fórum tem, nos últimos 10 anos, exercido um papel muito importante, uma espécie de ágora, um lugar em que a sociedade civil, os empresários, a academia, as associações dialogam com o poder legislativo, discutindo os problemas principais, os desafios a enfrentar, os entraves que existem, enfim, tanto oportunidades quanto dificuldades, as oportunidades para serem realmente usadas e as dificuldades para serem superadas. Também estiveram presentes no evento os deputados Luiz Paulo, Jânio Mendes, o presidente da Rede de Tecnologia e Inovação do Rio, Paulo Alcântara, o presidente executivo da Associação das Empresas de Engenharia do Rio, Luiz Fernando Reis, dentre outros representantes de entidades que compõem o fórum, além de convidados da sociedade civil. Com informações de Camila Pontes, reportagem Amanda Bastos.